Quando a guerra começa, a luta é travada. Os soldados vão para a frente da batalha, querendo obter a vitória total. E luta com todas as armas contra quem os ataca, almejando que chegue o fim da batalha, para cantar o hino da vitória. Mas o soldado de Cristo, ele é diferente. Ele sabe que a arma secreta do crente é a oração. Então ele dobra o joelho e pede ao Senhor: Senhor, estou aqui, me faz um vencedor, atende a minha oração. Então o Senhor o atende e entra na batalha. E imediatamente a guerra é encerrada. O soldado de Cristo é vencedor. Yeah.